Aquele dia em Ponta Negra, quando eu te dei aquele beijo, foi mistura de desejo com um filme desse ficção. Foi uma cena fulminante, o lance todo num relance. Admirava o teu corpo, captei a tua mente e vibrou na minha onda. Nesse momento houve um clarão que derreteu tudo acima do chão. Era miragem ou minha ação? Paraíso perdido, 24 horas no ar. Todo mundo é bem-vindo, se pelo menos uma vez na vida. Quando chegou lá, se perdeu pra se encontrar. Mais uma vez pra relaxar. Aquele dia em Ponta Negra, quando eu te dei aquele beijo, foi mistura de desejo com um filme desse jeito de ficção. Foi uma cena fulminante, o lance todo num relance. Admirava o teu corpo, captei a tua mente e vibrou na minha onda. Nesse momento houve um clarão que derreteu tudo acima do chão. Era miragem ou miração? Paraíso perdido, 4 horas no ar. Todo mundo é bem-vindo, se pelo menos uma vez na vida. Quando chegou lá, se perdeu pra se encontrar. Mais uma vez pra relaxar. Chegou lá, se perdeu pra se encontrar. Mais uma vez pra relaxar.